você sintoniza Terra AM em ZYK 736, 1330 kHz, São Paulo. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Rádio Terra AM informando a hora, 20 horas. Tony Gomide abre o baú e espalha o sabor do Brasil com as raízes do nosso povo. Só no baú. Brasil verde e amarelo, terra do homem trabalhador. Brasil, onde o sabiá canta sossegado na copa da laranjeira. Brasil, de natureza inconfundível. E no canto da colina, o sertanejo canta apaixonado com sua viola. E ele vem aí para falar da essência da música sertaneja. Você vai cantar, você vai se apaixonar com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Alô, alô, alô, São Paulo, alô, Brasil, boa noite, boa noite. Tô chegando aqui nos estúdios da Rádio Terra, como faço todos os dias, para abrir o nosso baú, mostrar a boa música caipira, a canção cabocla que você gosta, que todos nós gostamos. E quem tá modulando e encontrando o som da emissora... é ele, chamado Bamba do Som, Marcos Bamba. Obrigado, obrigado. Nada, nada. É sexta-feira, né? Sexta-feira, véspera de fim de semana. Todo mundo está aí realmente muito animado. E nós também. E olha, esse é o Romântico, são raízes também. É uma dupla excelente, hein? A gente dá um destaque aqui para Di Paulo e Paulinho. Setembro, ó que linda primavera. Eu também vesti de branco e entrei na mesma capela. Eu casei com a minha amada, meu Deus, que felicidade. Em nossa lua de mel, fomos pra outra cidade. Esta vida é enganosa, que triste realidade. Ao passar dos longos anos, trouxe pra mim a verdade. Essa triste solidão, veio alguém e carregou a dona do meu coração. Garça branca bate asa quando levanta do chão. Lembro seu vestido branco e fico roxo de paixão. Cada um tem sua história de amor e felicidade. Cada um tem seu segredo por quem chora de saudade. Quem teve amor tem saudade do tempo que foi feliz. Eu choro amor que se foi, que meu destino não quis. Hoje estou em outros braços, lutando pra esquecer o amor da minha vida, porque eu vivo a sofrer. Já busquei outros amores, já tentei em outros beijos. O gosto daquela boca é tudo que eu desejo. Tem outros amores, já tentei em outros beijos. O gosto daquela boca é tudo que eu desejo. Tá tudo errado, assim não tem jeito não. Sem esse amor a minha vida é uma tremenda confusão. Fico nervoso, brigo com a solidão. A saudade é boa. esse amor é minha vida, é uma tremenda confusão. Fico nervoso, brigo com a solidão, mas saudade é boa de briga e quem apanha é o coração. Ai, ai, ai, meu bem, tô cansado de apanhar dessa saudade e brigar com a solidão. Cada um tem sua história de amor e felicidade. Cada um tem seu segredo por quem chora de saudade. Quem teve amor tem saudade, quem tem por que foi feliz. Eu choro amor que se foi, que meu destino não quis. Hoje estou em outros braços, lutando pra esquecer o amor da minha vida, por quem eu nunca sofri. Já busquei outros amores, já tentei outros beijos. O gosto daquela boca é tudo que eu desejo. Já busquei outros amores, já tentei em outros beijos. O gosto daquela boca é tudo que eu desejo. Tá tudo errado, assim não tem jeito não. Sem esse amor a minha vida é uma tremenda confusão. Fico nervoso, brigo com a solidão. A saudade é boa de briga e quem apanha o coração. Tá tudo errado, não tem jeito não. Sem esse amor a minha vida é uma tremenda confusão. Fico nervoso, lido com a solidão. Mas saudade é boa de briga e quem apanha o coração. Ouvinte em primeiro lugar, informando a hora para o ouvinte, 20 horas e 7 minutos. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. É a nossa boa música sertaneja, canção cabocla. Você tem 24 horas aqui na Rádio Terra. Essa rádio é especializada nos nossos violeiros. Porque agora damos um destaque aqui para ouvirmos aí o Barreiro e o Barreirinho. Falou Sou das coisas da fazenda, do monjole à moenda e até do pilão. Caroline do canário picharro e do cachimbo de barro que pitava Pai João. Viola todo mundo admira, seu modo caipira e tão popular. Viola pode ir mais além, e você ainda tem muita coisa pra contar. Sem medo de nada, seguiu sua estrada e nunca se perdeu. Falou dos rios e cachoeiras, da velha porteira onde o menino morreu. Falou do peitoral de argola, da Valtrame da Espora e do velho peão. Viola, você é emissora, principal narradora do nosso sertão. Viola, todo mundo admira, seu modo caipira e tão popular. Viola, pode ir mais além, que você ainda tem muita coisa pra contar. Viola, pode ir mais além, que você ainda tem muita coisa pra contar. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. É o nosso Abrindo o Baú aqui da Rádio Terra. Quem gosta da música caipira que tem Marcos Zibilucci. A gente sempre fica junto, a gente se dá bem. O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra rolar, me perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer. Será? O pessoal até comenta, mas o que é que tem? Meus amigos até torcem pra onde rolar, me perguntam todo dia se até rolou. Tem até gente casando, a gente sem saber. Só que essas brincadeiras me fizeram um dia entender que de tanto ficar junto eu não consigo te esquecer. Será? Será que vai rolar? A gente fica. Será, será? Será que vai rolar? A gente fica. Será, será? Eu quero é tentar. Abrindo o baú. Terra M, informando a hora, 20 horas e 15.

bobão e o boboca, vendem discos aos milhões, cantando a terra ou cada plantação, eram chamados de boboca e de bobão. Modas que cantam os dramas do coração, são simples coisas de boboca e de bobão. Ser que nem boboca e bobão. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Já era de madrugada quando acordei e dei fé, o vento me trazia de longe um cheirinho de café, comida caseira no ar, no céu a estrela da guia, pra abençoar a viagem do boia fria. Da cana queimada, pretinho que nem carvão, ele troca o seu suor por migalhas de pão. Deus te abençoe, meu amigo, você é uma estrela que brilha, trabalha de sol a sol pra sustentar a família. Lavoura de laranja, algodão, tomate, amendoim, cante e espante a tristeza, a pobreza há de ter fim. Viola canta alegria, a esperança não morreu, tenha fé, meu bom matuto, você da cana queimada, pretinho que nem carvão, ele troca o seu suor por migalhas de pão. Deus te abençoe, meu amigo, você é uma estrela que brilha, trabalha de sol a sol pra sustentar a família. Tenha fé, meu bom matuto, roceiro de Deus. Você está sintonizado nos 1330 da sua Rádio Terra, 20 horas 25 minutos. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Nossa boa música caipira, nossa boa música sertaneja aqui no nosso Abrindo Baú de todas as noites na Rádio Terra. Olha só, elas estão aí na crista da onda, não é isso? Tá fazendo sucesso a Maiara e a Maraísa.

acordo cedo, isto é meu passatempo. Espingarda tira colo, patrona de aviamento. Os cachorros estão na trela, pulão de contentamento. Estrelos americanos que no rastro sai urrando, na espera fico atento. No dia que eu vou pro rio, levo meu peixe de vara, também levo um covo grande que eu mesmo fiz de taquara. Eu tenho um poço cevado só pra pegar dia para. Se a noite não dá peixe, eu tiro este desfeixe contemplando as capivaras. Assim levo a minha vida, sem mágoa no coração, na capelinha da serra faço a minha oração. Na minha prece eu peço a Deus sua proteção. Protegei minha família, minha doce moradia, meu recanto de sertão. 20:37. Na porta de minha casa, um dia desse sentei, meu velho tempo de moço, recordando eu fiquei. Fui um cabra resolvido, muitas coisas enfrentei, no lugar onde eu passava minhas marcas eu deixei. Veja como a vida é, com o tempo vai passando, com o peso da idade, meus cabelos foi branqueando, meu rosto que era bonito, aos poucos foi se enrugando. É um sinal de velhice, com os netos que vêm chegando. Cada passo que eu dava na luta do dia a dia, muitos trancos eu levei pra criar minha família. Porém hoje todos moços, mas acabou a alegria. É como tenho ditado, quem tiver filho criado, o trabalho é dobrado, dia e noite, noite e dia. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. Caipira, a música da boa, você tem aqui na Rádio Terra, né? Rádio Terra prestigia a música sertaneja, a música caipira, pois por isso esse ranking, é ranking, é bom, né? Essa classificação que o ouvinte dá para a nossa Rádio Terra, porque a música caipira se faz presente. Um destaque para eles, Jades e Jadson. O amor é um sentimento que nem sempre traz felicidade. Teria alguém se apaixonado, amado, sem nunca ter sofrido, chorado. No final de um grande amor sempre vem a solidão. Se é que um grande amor um dia chega ao fim, o coração nem sempre responde à razão. Ou melhor, ele nunca responde à razão. Como eu queria entender esse meu coração, ama sem ter razão e não quer te esquecer. Queria terminar, parar de sofrer, seguir outro destino, mas todos os caminhos me levam para você. Não sei o que estou fazendo, nem se vai ser melhor. Estou indo embora, te deixo agora um bilhete de adeus por causa de você. Hoje eu aprendi que a melhor saída é viver a vida longe de você e do seu amor que me faz sofrer. Esse coração idiota parece que gosta mesmo de sofrer. Sofro a cada momento, cada pensamento que me lembra você. Você com seus beijos me aquece e me enlouquece de tanto prazer. E que depois me ignora, parece que gosta de me fazer sofrer. Eu queria entender esse meu coração. Ama sem ter razão, vive na solidão e não quer te esquecer. Queria terminar para que sofrer. Todos os caminhos me levam pra você. Você sempre sintonizado. Tony Gobide. Esse é meu Mato Grosso, meu estado acesso aos capitais. Nosso nome é conhecido em cachoeira e cascata, no calor de Cuiabá. Já passei de xalanda, vou falar sem fazer drama, quem for vai ficar por lá. Esse é meu Mato Grosso, meu estado soberano. Terra do fogo e madeira, da morena pantaneira, que acabei me apaixonando. A voz, emoção do rádio. É na nossa música caipira, na nossa música sertaneja, no nosso Abrindo Baú, aqueles que cantam bonito se eternizam na música, né? Essa voz aqui é uma voz feminina maravilhosa. Ela sempre sucesso, sempre cantou bonito demais. É a nossa Nalva Aguiar. Os passarinhos se alegram, em coro cantam nos quintais. Salve o triângulo mineiro, divisa com Goiás, salve o povo goianeiro. Salve o triângulo mineiro, divisa com Goiás. A correnteza dos rios, as flores lindas dos pantanais. A noite chega mansinha, a lua beija o campo orvalhado. Rezo uma prece, agradeço ser filha de um grande estado. Salve o triângulo mineiro, divisa com Goiás. Salve o povo goianeiro. Triângulo mineiro, divisa com Goiás, salve o povo goianeiro. É a boa música sertaneja na sua terra, M, 20 horas e 50 minutos. Seus colonos empregados com safão de regalia. Mas tudo que é bom se acaba, cada coisa tem seu dia. Foi numa tarde de maio que o coronel falecia. O preto velho chorou na hora que o caixão saía. Era o peão mais antigo que na fazenda existia. A morte do coronel, aí seu filho virou patrão, mas não herdou de seu pai aquele bom coração. Mandou chamar o preto velho e disse: sem compaixão, vou mandar você embora. Não tenho mais precisão, preciso de gente nova pra tratar das criação. Foi mais um golpe doído na vida desse cristão. Ali de cabeça baixa seu passado recordou, de quantos bois cuiabanos nos seus braços já berrou, quantos pontos redomou, sua chilena quebrou, um estalo no portão e de repente ele escutou um pantaneiro furioso na mangueira penetrou. Fazendeiro, a sua prendinha querida, aquele anjo inocente brincava tão entendida. O preto saiu correndo com suas pernas enfraquecidas, parou na frente do boi. Quando ele deu a investida no chifre do pantaneiro, suas forças foi vencida pra salvar a sinhazinha. Ele arriscou sua própria vida. O fazendeiro correndo, cinco tiros disparou, derrubou o pantaneiro, mas nada disso adiantou. Abraçando o preto velho, o coitado ainda falou: mande bens assim, asinha, o susto que ela levou. Eu preciso ir embora, minha hora já chegou. E o preto de alma branca desse mundo descansou. Tony Gomid, a voz emoção do rádio. Nossa boa música caipira, nossa boa música sertaneja aqui na Rádio Terra. Você está na sintonia certa para junto ouvirmos ela, que é um sucesso, hein? A Nayara Azevedo. Eu te apago da minha mente.

dupla Coração do Brasil. Informando a hora para o ouvinte, 21 horas e 8 minutos. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. A nossa programação aqui do Abrindo Baú da Rádio Terra, ele está sempre presente, desde garotinho, ele continua na estrada já há muitos anos, sempre fazendo muito sucesso. Meu conterrâneo lá da cidade de Conchas, é ele, o canarinho do Brasil, Donizete. Entre eu e ele, quando a gente se separa, você corre pra esse cara e até parece propriedade dele. E quando ele te magoa, você lembra da pessoa que te ama com carinho e devoção. Vem correndo pros meus braços, eu não sei mais o que faço pra acabar de vez com esta situação. Você tem que decidir, eu não quero dividir nem mais um dia com ele o teu carinho. Ou você vem pra ficar, ou então fique por lá e não meu cheiro, só restam saudade, lembranças que hoje me alertam, recordando em festa minha mocidade. Boiada, seu tempo já foi, o carro de boi não existe mais. A vida é um mistério profundo, talvez noutro mundo seremos iguais. Vamos chamar nossos amigos pra cantar esse modão com a gente. Chega pra cá, Otávio Augusto e Gabriel. Estamos chegando, meus amigos, Santella e Pavani. Deixa com a gente, vamos cantar. triste cantar dos copões, entoavam canções com a carga pesada. Deixou gravado na mente o passado e o presente de uma jornada. O carro de boi e o carreiro, cujo candeeiro foi o destino meu. Nos tempos modernos de agora só restam histórias expostas em museu. Boiada, seu tempo já foi. O carro de boi não existe mais. A vida é um mistério profundo. Talvez em outro mundo seremos iguais. Boiada, seu tempo já foi. O carro de boi não existe mais. A vida é um mistério profundo. Talvez em outro mundo seremos iguais. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. Todos os dias, vocês sabem, eu estou aqui há muitos anos com o nosso Abrindo o Baú. Vamos voltar aí para os anos 60, 70. Dupla que fazia muito sucesso, recordar é preciso, Caçula e Marinheiro. Vida perdi, a minha felicidade ficou somente amargura, paixão, tristeza e saudade. Se pudesse devolver-me aquele amor, que junto aos pés do altar pedi uma benção do Senhor. 2 anos somente foi a minha felicidade, e o Senhor para o céu a levou. Hoje eu sigo meu caminho. Acompanhando a boa música sertaneja na sua terra, M, no nosso Abrindo o Baú, também a hora certa, 21h17. Abrindo o Baú, com o professor da música sertaneja, Tony Gomid. Música passar naquela estrada. Vê uma casinha amarela, uma varanda enfeitada e um canário na janela. Tem um jardim, um pé de jasmim. Feliz assim eu vivo com ela. Salto da cama cantando, bem antes que o sol esquente. No fogão tá me esperando um cafezinho bem quente. Tomo um golinho e vou pro caminho, e um cigarrinho eu pito com pente. Se escondendo pra aliviar o meu cansaço, vem o caçula correndo, se pendura nos meus braços. Papai me fala, cadê as balas? Nem todo pala. A voz, emoção do rádio. Alô Brasil, trazendo e contando história da música caipira, da canção cabocla. Lembram-se de Jacó e Jacozinho? Pois é, no determinado momento na carreira eles fizeram uma dupla humorística também, usando o nome próprio da dupla, né? É o Amado e o Antônio. São eles, era Amado Jacó, Antônio Jacó, Jacó e Jacozinho. E o humor irreverente que mostramos agora do Amado e o Antônio. Eu já fui pobre, não baixava de pichote, carpia as data e também limpava o jote. Mas todo mundo só me dava o calote, eu nunca via nem a cor dos pagarote. Desanimei porque era molecote, baixei então levar a vida de xerrote. Filava boia onde matava os frangote, se tinha vinho já bebia no corote. Falou em serviço, eu saio logo de trote. Eu não trabalho nem debaixo de chicote. Eu não sou boi, não quero ganga no cangote. Eu fui crescendo nesta vida de xerrote. O meu conforto quero que você já note. Minha mobília era feita de caixote. O meu colchão era o couro de um garrote, onde eu sonhava só com ouro e lingote. sonhando eu tinha dinheiro lá no malote. Quando acordava não baixava de um xerote. Ia nos bailes pra dançar rancheira e shot. Menina linda vestidinho com degote. Nós rodopiava, ela mostrava o chaiote. A moça pobre eu deixava de fricote. O meu amor é dinheiro e pacote. Menina pobre não tem papo pra xerote. Quem tá com sede chega devagar no pote. A cobra arisca não pode errar o bote. Eu me cajei com a filha do Quijote. A moça é rica e eu também entrei no dote. Estou agora vivendo de camarote. Fiz minha vida só na base do xerote. Terra! Vim do interior, trouxe meu violão pra arranjar um amor. Fiz a minha bagagem, vim com fé e coragem. Caminhei, caminhei e cheguei na cidade. Tudo estranho, então pensei, falar direito eu não sei. Eu sou da roça, eu sou peão. Mas conheci um anjo, um amor, moça da cidade, filha de doutor. Eu rasguei o verbo e abri meu coração. Contei pra ela que sou do sertão, tenho na vida só um violão. Mas faço gosto se você quiser comigo se engraçar. E pra ganhar de ver seu coração, eu ingressei o som do meu sertão. I want to live, to love you, never to leave you, never to leave you. Violão pra arranjar um amor. Fiz a minha bagagem, vim com fé e coragem. Caminhei, caminhei e cheguei na cidade. Tudo estranho, então pensei, falar direito eu não sei. Eu sou da roça, eu sou peão. Cidade, filha de doutor, eu rasguei o verbo, abri meu coração. Contei pra ela que sou do sertão, tenho na vida só um violão. Mas faço gosto se você quiser comigo se engraçar. E pra ganhar de ver seu coração, eu ingressei o som do meu sertão. I want to live, to love you, never to leave you, never to leave you. Contei pra ela que sou do sertão, tenho na vida só um violão. Mas faço gosto se você quiser comigo se engraçar. E pra ganhar de ver seu coração, eu ingressei o som do meu sertão. I want to live, to love you, never to leave you, never to leave you. Tony Gomid, a voz emoção do rádio. É a nossa boa música caipira, nossa boa música sertaneja. Você tem a sintonia certa na Rádio Terra, no Abrindo o Baú. Vamos dar um destaque, porque eles gravaram muitas músicas bonitas e de muito sucesso. Um destaque no programa para recordarmos um pouco de Rick e Renner.

meus amigos leais. Só retratos na parede, só pedaços de ilusões. Lindos sonhos de amor, coisas que o tempo levou, que não voltam nunca mais. Canto com você. Obrigada, minha amiga, o carinho que me deu. Hoje eu sei que na verdade feliz é quem tem saudade, quem tem saudade de ver. A voz, emoção do rádio. Nossa boa música caipira, nossa boa música sertaneja, mostrando aí os nossos violeiros, nossos artistas. É, cada ano que passa, uma dupla surge. Esses já estão alguns anos aí fazendo muito sucesso. Um destaque no programa para Jorge e Matheus. Chove quando você some, chove a dor quando se esconde. Chove só de te querer, chove, chove em mim você. Foi fácil, amor, mas foi difícil achar você. Falta só um pouquinho, flor, pra aquele beijo acontecer. E sem motivos quer me achar. Olha pro céu que eu vou tá lá. Em cada gota que chover, amor, molhar você. Juro, eu quero te tocar. Achar você, falta só um pouquinho, flor, pra aquele beijo acontecer. E sem motivos quer me achar. Olha pro céu que eu vou tá lá. Em cada gota que chover, amor, molhar você. Juro, eu quero te tocar. Ah, em teu corpo deslizar, amor, te ter. Chove quando você some, chove amor quando de te querer. Chove, chove em mim você. Chove quando você some. Chove amor quando Domingo, a voz emoção do rádio. Agradecendo ao ouvinte. Ouvinte em primeiro lugar, não for ouvinte não haveria razão de ser, eu falo sempre isso aqui no programa, né? E vamos mostrar aí os violeiros do Brasil. Eita, nós, dupla boa, Tiãozinho toca muita viola. Sereno e Tiãozinho. Por favor, meu amigo carteiro, venha ligeiro e toque a campainha. Recebi tantas cartas este ano, mas está faltando a de minha mãezinha. Se encontrar um envelope em branco, me traga depressa que eu agradeço. É certeza que muito aflita tenha esquecido de pôr o endereço. Telefono, ela sempre atende, mas não entende o que estou falando. É devido à idade avançada que a velha coitada não está escutando. Se soubesse quem estava ligando, com muita emoção diria a verdade. Contaria que esteve doente, mas está contente com muita saudade. Que vale dinheiro bastante se estou distante de quem quero bem. Esperando um momento risonho, mas nem mesmo em sonho esta carta não vem. O barulho da terra e dos ares, agito nos mares, me deixam chocado. Qualquer dia jogo tudo fora, me arrumo e vou embora viver ao seu lado. De que vale dinheiro bastante se estou distante de quem quero bem? Se espero um momento risonho, mas nem mesmo em sonho esta carta não vem. Hora certa, 21:42. Amor, e fica me criticando por coisa à toa. Quem nunca amou na vida e me criticou, não sabe que a paixão é uma coisa boa. Eu já virei petisco de olho gordo, eu já virei sobremesa do que cuida da minha vida correndo risco. Me pegaram de empreitado e não tem acordo. Paixão me pegou de novo, que coisa medonha. Estou na boca do povo como sem vergonha. Estou andando pra trás, tô comendo gronha. Meu coração já não bate, ele só apanha. Estou andando pra trás, tô comendo gronha. Meu coração já não bate, ele só apanha. É isto aí, amigo. Quem ama, ama. Quem não ama, não ama. Thank you. Eu já virei petisco de olho gordo. Eu já virei sobremesa do invejoso, que cuida da minha vida correndo risco. Me pegaram de empreitando e não tem acordo. Paixão me pegou de novo, que coisa medonha. Estou na boca do povo como sem vergonha. Estou andando pra trás, tô comendo bronha. Meu coração já não bate, ele só apanha. Estou andando pra trás, tô comendo bronha. Meu coração já não bate, ele só apanha. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Trazendo e contando a história da música caipira, da música sertaneja, vamos falar do Nestor da Viola. Nestorzinho, seu irmão. Nestor da Viola foi um grande divulgador, Nestor da Viola também cantor, Nestor da Viola compositor, e a gente recorda nos anos 60, 70, os irmãos Nestor e Nestorzinho. É só no baú. Discutindo a respeito à religião. José, que era mais velho, tinha sua devoção. Na hora dele deitar, fazia suas orações. O seu irmão Dorvalino falava dando risada. Deixe de falar sozinho, isso não lhe adianta nada. É melhor você dormir pra acordar de madrugada. Eu não vou perder o sono pra escutar conversa fiada. Não lhe obrigo a acreditar, mas que existe outro mundo pra você quero provar. Se um dia morrer primeiro, minha alma se salvar. Vou fazer uma surpresa que você não vai gostar. Um dia José foi embora e pro seu irmão falou: fique com esse relógio, é lembrança do nosso avô. Eles nunca mais se encontraram e os anos se passou. O relógio desmanchado na parede ali ficou. Ouvindo aquelas batidas, devagar bem compassado. Contou 12 badaladas, seu corpo ficou arrepiado. Meia-noite que marcava no seu relógio quebrado. Passou a noite nervoso com o que lhe aconteceu. No outro dia cedinho, telegrama recebeu. Abriu pra ver o que era, seu corpo estremeceu. Dizia que à meia-noite seu irmão José morreu. Terra! Alô, amigos, nós somos a dupla Marinho Viola e Marinho. Estamos com Tony Gomide na Terra AM. Quando pego a minha viola, só ela consola o meu coração. Das lembranças que trago comigo, dos meus velhos amigos, meus pais, meus irmãos. Sinto uma dor no meu peito, não tem outro jeito, o remédio é cantar. Você, minha amiga viola, é quem me consola e não vai me deixar. Choro no teu braço, você chora nos meus. Viola, minha viola, presente que Deus me deu. Choro no teu braço, você chora nos meus. Viola, minha viola, presente que Deus me deu. Não tem outro jeito, o remédio é cantar. Você, minha amiga viola, é que me consola e não vai me deixar. Teu braço, você chora nos meus, viola, minha viola, presente que Deus me deu. Choro no teu braço, você chora nos meus, viola, minha viola, presente que Deus me deu. 24 horas no ar, ligando você ao Brasil e ao mundo. Olá, amigos do Abrindo Baú, aqui o Amorim. Aqui é o Amaral, nós estamos aqui com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Sempre te adotou. O que você é pra mim, pra você também eu sou. Nas gravuras do infinito, nosso amor já tatuou. Quentes, e o seu jeito de amar parece um furacão, faz a alma suspirar. Um amor sincero e puro só Deus pode explicar. gelo é assim, tal qual a essência da flor, traz o aroma do jardim, a essência do amor eu trago dentro de mim. De madrugada, o motor aquecendo, eu vou pegar a estrada, o meu querer ficando um beijo na amada, o coração levando a carga mais pesada, um gole no café que ela fez com carinho, Pai nosso com fé pra não andar sozinho. Caminhão voando baixo, pensamento alto. É caminhoneiro, é mesmo um bicho louco. Trabalhando muito e ganhando pouco. Precisa de ajuda, eu paro. Um desvio me livra do pedágio caro. Buracos na estrada, balanço o rosário. Vou morrer de saudade, diz o calendário. Vivo na estrada, à mercê da sorte. Amigo da vida, inimigo da morte. De leste a oeste, de sul a norte. O Brasil precisa do meu braço forte. Lá vou eu grudado no asfalto. Caminhando, ando baixo, pensamento alto. É mesmo um bicho louco, trabalhando muito e ganhando pouco. Já é fim de tarde, o sol tá se pondo. Vou chegar em casa, só Deus sabe quando. Vou pedindo pra ele me tirar o sono. Ele é dono do mundo e eu sou filho do dono. Lá vou eu grudado no asfalto. Caminho voando baixo, pensamento alto. É caminhoneiro, é mesmo bicho louco. Trabalhando muito e ganhando pouco. Você sintoniza Terra AM em ZYK 736, 1330 kHz, São Paulo. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Hora certa, 21 horas e 59 minutos. Tony Gomide abre o baú e espalha o sabor do Brasil com as raízes do nosso povo. Só no baú. No Abrindo o Baú, Trinca de Ouro. É, neste horário, a nossa Trinca de Ouro, três músicas nas vozes de uma só dupla, né? E os escolhidos de hoje, eles são muito queridos, cantam muito bem, fazem muito sucesso. É o Gino e o Geno na Trinca do Abrindo o Baú da Rádio Terra. Música. emparelhada, um gado de cabeceira. É bonito ver na estrada minha equipe boiadeira. Meu desejo sempre foi, é o N4 e o boi. Senti o cheiro de poeira. É gostoso nas pousadas, colegas em brincadeira. Canto umas notas chonadas e jogo tuco a noite inteira. No romper da alvorada, eu selo a tropa estradeira. Desperto a rapaziada com uma canção derradeira. Cachaça e galinhada tem sido grande parceira. Uma viola afinada canta umas modas rancheira. A lua vem com seu brilho e os meus 4.000 novilhos que tolam lá de feira. É gostoso nas pousadas, colegas em brincadeira. Canto umas modas chamadas e jogo tudo a noite inteira. Terra! Implorando um espaço num cantinho do meu peito. Deixa a flor tão machucada com uma asa quebrada. No seu mal eu dei um jeito. Fui remédio pra paixão, calmante pro coração. E ela é um pra mim. Olha o que ela fez comigo. Bateu asas e voou. Levanta a felicidade. Tive que amargar a dor. Tão sozinho hoje estou na esquina da saudade. Procurou foi ela. Quem cuidou dela foi ela. Ela, minha vida, simplesmente a bandida, partiu sem dizer adeus. Foi remédio pra paixão, calmante pro coração. E ela é um bramido de carinho, muito amor. E ainda cicatrizou. Olha o que ela fez comigo. bateu asas e voou. Levanta a felicidade. Tive que amargar a dor, tão sozinho hoje estou na esquina da saudade. Quem me procurou foi ela. Quem cuidou dela foi eu. Dei a ela minha vida, simplesmente a bandida partiu sem dizer adeus. Informando a hora, 22 horas e 8 minutos. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. É, eu quero agradecer você que está sintonizado aí no nosso Abrindo Baú, ouvindo a boa música sertaneja. Vamos agora de Ezaqueu Castilho. Essa canção, meus queridos amigos Ivan Lobo e Vitor César. Obrigado, Ezaqueu Castilho. Aonde tem viola, nós estamos dentro. Deixa com nós. Se tem viola, quero estar por perto. Seja rodeio ou festa de peão. Sou brasileiro, sertanejo puro. E me orgulho da minha nação. coração. Tenho nos olhos o brilho da lua, na pele a cor morena do sertão. Eu sou raiz que desprendeu da terra e não consegue brotar noutro chão. Chora viola, vou chorar também. Não é desprezo nem desilusão, é a saudade que bateu no peito, pegou de jeito o meu coração. É a saudade que bateu no peito, pegou de jeito o meu coração. Rádio Terra. Ô Dario! Ô Del Monte, já que me faz lembrar, nós estamos aqui com o professor da música sertaneja, Tony Gomide. Eu morava na roça junto com minha família, toda tarde um alambique e umas pingas eu vivia. Eu saía escondido, mas quando minha mãe via, era um sermão danado. Não briga, ela dizia, e pra não contrariar, para ela eu respondia. Oi mãe, eu não ia beber, mas já que me faz lembrar. Arrumei uma namorada, bonita e cheia da grana. Antes de eu namorar, passava no bar da Ana. Quando dava um beijo nela, sentia o cheiro da cana. Então ela me dizia, você bebeu, não me engana. Eu já amei de saco cheio, respondia pra fulana. Oi, amor, eu não bebi, mas já que me faz lembrar... Casei com uma dona e vim morar na cidade, todo cheio de amor, cheio de felicidade. Mas continuei tomando o meu tingo a toda tarde. Quando eu ia pro bar, era uma tempestade. Minha mulher me xingando e eu falando a verdade. Oi, mulher, eu não ia, mas já que me faz lembrar... Cheguei um dia em casa, de quatro subi na escada. As pernas não aguentavam de tanto que estava inchada. Ao ver na mão da mulher a chibata que estralava, na hora as pernas sarou, saí numa disparada. E a mulher ficou gritando, beba mais, seu descarado. Oi mulher, e eu já tinha parado, mas já que me foi lembrar... Tony Gomide, a voz emoção do rádio. Você que acompanha, que gosta da música caipira, que gosta da nossa música sertaneja, que há tantos anos vamos mostrando aí através dos nossos programas, em especial aqui na Rádio Terra, para darmos destaque para Carreiro e Carreirinho. Veio buscar 1970. Ninguém quer se conformar. Lúcio Rodrigues de Souza, para melhor recordar. Quem não lembra o Zé Carreiro, seu nome mais popular. Jamais nascerá um violeiro para ocupar o seu lugar. Dia 20 de agosto de 1950 foi gravado o primeiro disco de Zé Carreiro e Carreirinho. Foi um sucesso nacional. Canoeiro. a mesma tua. Convidei o carreirinho pra ir pescar na lagoa. Levamos rede de lance. Ai, ai, fomos pescar de canoa. Vamos para o ano de 1951. Outro cururu que alcançou um grande sucesso. Pirangueiro. Construí o meu ranchinho marradinho de cipó na beira do rio Mugi. Pra aquele escafundó, naquela beira de rio, sem vizinho eu moro só. Vamos para o ano de 1952. Quem não se lembra deste cururu? Sucuri. Que no rio Itararé, na barranca desse rio, mora uma cobra cruel. Esta cobra quando pia, tem que ver como é que é. Deixa o povo do lugar tudo de cabelo em pé. De 1953, outro cururu que marcou época, saudade de Araraquara. Eu parti de Araraquara com destino pra Goiás. Quando eu vim da minha terra, travessei Minas Gerais, eu passei Campinas tristes, Lagoa dos Ananás. Os olhos que lá me viram de certo não me vê mais. E pra encerrar com uma chave de ouro, vamos para o ano de 1960. Zé Carreiro fez esta letra e acabou servindo pra ele mesmo. Espelho da Vida. Amigos, para o dia em que eu morrer, mande escrever em minha campa um letreiro. Já sou um boêmio no sono da eternidade, deixou saudade para os velhos companheiros. Entre as mulheres que eu amei em minha vida, uma fingida que feriu meu coração. Espero um dia em minha campela chegar, antes de chorar e implorar o meu perdão. Abrindo o baú, Rádio Terra M, 22h19. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. É isso mesmo, trazendo e mostrando a boa música caipira. O modão está presente também aqui na nossa Rádio Terra, a casa da música sertaneja, nas vozes dos irmãos aí, de muito sucesso, Zezé de Camargo e Luciano. Thank you. não falta sol aqui, não falta chuva. A terra faz brotar qualquer semente. Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, por que será que tá faltando? Se a natureza nunca reclamou da gente, no corte do machado a foice, o fogo ardente. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há meu país, que há. Se nessa terra tudo que se planta dá, que há meu país, que há. Tem alguém levando luto, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura, estão levando a loucura o país que a gente ama. Pelas fronteiras do Brasil, com Tony Gomide, no Abrindo o Baú. Eu quero agradecer a audiência que tenho de todos os nossos ouvintes desse Brasilzão, que ouvem o nosso Abrindo o Baú, no fundo do baú, as raízes, contando sempre a história bonita da canção cabocla. Momento pelas fronteiras do Brasil, nosso Brasil continental, Brasil fronteiriço, Brasil das águas do Amazonas, do verde dos dois Mato Grossos, né? Olha só, Abel Santos e Anjo Filho em Linda Flor de Laranjeira. E o Cicinho em Touro Preto. Momento pelas fronteiras do Brasil, Abrindo o Baú. Tchau. por Deus, tempo virou. Cai no chão flor de mangueira, cai cadiu pé de mamão, dobra o chão pé de amoreira. Tchá, por Deus, tempo virou. Cai no chão flor de mangueira, cai cadiu pé de mamão, dobra o chão pé de amoreira. Só não cai o meu amor mais forte do que a arueira. Bom Jesus, o guarde anima, linda flor de laranjeira. Já por Deus, tempo virou, cai no chão flor de mangueira, cai cadiu pé de mamão, dobra o chão pé de amoreira. Já por Deus, tempo virou, cai no chão flor de mangueira, cai cadiu pé de mamão, dobra o chão pé de amoreira. E assim há de ficar nosso amor pra vida inteira, forte eterna nos guiar, ainda que o azar não queira. Momento pelas fronteiras do Brasil, com Tony Gomide, no Abrindo o Baú. Qual perfume na madrugada, ainda paira em Cidrolândia, o som de uma sanfona apaixonada. Atílio Colma, o assobio do vento lá na mata, numa eterna serenata, canta a sua saudade com alma iluminada. Oh, oh, oh, Cicinho. Momento pelas fronteiras do Brasil, com Tony Gomide, no Abrindo... Tony Gomide, a voz e emoção do rádio. É, você está sintonizado no canal certo, aqui é a Rádio Terra, que mostra boa música caipira, boa música sertaneja. Vamos recordar essa dupla aqui dos anos 60, 70, 80, né? Foram, assim, foi uma dupla de grande sucesso. Recordar no Abrindo o Baú... os nossos Jacó e Jacózinho. Minha mãe trabalhou muito, agora no fim da vida, ficou cega, coitadinha, não pode ver a comida. minha casa, minha mãezinha querida. Sou a luz do seu caminho, no seu restinho de vida. Mamãe, mamãe, não tenha medo, eu estou aqui, eu sou o seu espelho. Apoia em mim. Mamãe trabalhou na roça, com a força dos seus braços. Trabalhava dia e noite, não clamava do cansaço. Hoje de cabelos brancos, sentadinha no seu banco, não pode ver o tamanco, sem ajuda não dá um passo. Mamãe, mamãe, não tenha medo, eu estou aqui, eu sou o seu esteio, apoia em mim. Não pode ver o seu filho, nem o chão aonde pisa, não pode ver a roseira balançando com a brisa. Vive numa escuridão, apalpando indecisa, não pode pregar um botão na minha velha camisa. Mamãe, mamãe, não tenha medo, eu estou aqui, eu sou o seu esteio, apoia em mim. Não repare se cantando, meu pranto cair no chão, a minha triste cantiga é uma simples oração. Eu quero pedir a Deus, com força no coração, devolva minha mãezinha à luz da sua visão. Mamãe, mamãe, não tenha medo, eu estou aqui, eu sou o seu esteio, apoia em mim. Alô, ouvintes, Rádio Terra M, hora certa, 22 horas e 33. 24 horas no ar, ligando você ao Brasil e ao mundo. Coisas que alegrava meu viver, quando eu entrava no roteiro do passado. Via a estrada e campinas verdejantes, e o piquete junto ao ponto de pousada. Mas acordei sem ouvir a sirena dobrar seu eco no romper da madrugada. Ao perceber que não estava no galpão, era um quarto de parede rebocada. Não fui além de um vaqueiro sem sertão, só foi um sonho de um peão sem arroiada. Ver e ouvir um berranteiro tocar berrante pra matar minha saudade. Mas acordei meia triste contusão, e as estradas que hoje vivo a cavalgar, eu me aproximo.

Rádio Terra. No grande espelho do tempo, com minhas vistas cansadas, eu fico olhando tristonho toda minha caminhada. Eu vejo tudo passando numa tela desbotada. É o que me resta somente, porque sei que logo em frente vai terminar minha estrada. E já imagino meu pai lá na varanda sentado, tocando seu oito baixos de um fole um pouco furado. Meu avô com sua viola, caprichando no ponteado, muitas vezes cochilando, logo depois acordando com sua viola abraçado. Vejo vovó no alpendre com seu sorriso tão belo, passando com ferro a brasa o meu terninho amarelo. Vejo mamãe furiosa me pegando de chinelo. Toda minha rebeldia ela sempre resolvia com a vara de marmelo. A vida é cheia de espelhos refletindo sem parar. A gente tem que escolher em qual deles se espelhar. Ao chegar ao fim da estrada, nós temos que encarar a imagem refletida no retrovisor da vida quando a cortina fechar. Terra! 22 horas e 53. Você sintoniza Terra AM em ZYK 736, 1330 kHz, São Paulo. Rádio Terra, a casa da música sertaneja. Tony Gomide abre o baú e espalha o sabor do Brasil com as raízes do nosso povo. Só no baú. 22 horas e 54 minutos. Tony Gomide, a voz emoção do rádio. É, todos os dias você tem na sintonia aqui da sua Rádio Terra, para esse Brasilzão, a boa música caipira, a boa música sertaneja, a gente vai mostrando aqui todos os dias. Um destaque para essa dupla, olha só, quanto sucesso, né? Belmonte e Amaraí. De manhãzinha, ao percorrer a fazenda, encontrei com minha prenda que passeava sozinha. Eu disse, oh, minha querida, não sabes quanto te quero. Eu sou um moço sincero que teu amor solicita. Quisera que Deus permita eu ser teu amor primeiro. Desde que te vi que te quero, desde que te vi que te adoro, desde que te vi te venero, porque tu és meu tesouro, porque te tenho que te tenho que querer, porque te tenho que te tenho que adorar, porque te tenho que te tenho que querer, nem que teus pais não queiram me ver. Tenho muito dinheiro pra construir

saudades a gente sente mais, faz bem pro coração. Mas a melhor parte desse vai e vem, quando volto pra casa é só felicidade, eu estou com meu bem. Aí esqueço de tudo, coração vira brasa, me queimo nos seus beijos, morro de desejos com a mulher amada. Mas a melhor parte desse vai e vem, quando volto pra casa é só felicidade, eu estou com meu bem. Aí esqueço de tudo, coração vira brasa, me queimo nos seus beijos, morro de desejos com a mulher amada. Me queimo nos seus beijos, morro de desejos com a mulher amada. 23 horas e 12 minutos. Terra! Sou aquele filho que um dia partiu pra tentar a sorte no mundo lá fora. Deixei a família, amigos e parentes, arrumei a mala, saí, fui embora. Encontrei tortura, bateu a saudade, eu comprei passagem e voltei pra trás. Eu saí um dia e fiquei mais pobre, a mala amarela eu passei nos cobres e voltei pra casa dos meus velhos pais. Noite eu deitava e ficava pensando, pra que fui vender a mala do meu pai? Era uma relíquia do finado avô, então pude ver que eu errei demais. Mas tinha esperança de voltar um dia à grande cidade que tanto sofri, e encontrar de novo a dona da pensão que comprou a mala naquela ocasião, e trazer de volta o que um dia vendi. Eu juntei dinheiro, disse pro meu velho, em breve estou voltando, só vou resolver umas coisas lá fora, só não lhe falei o que estava tramando. Depois de um dia e meio de viagem, cheguei na cidade que fere Matela. Encontrei de novo a dona da pensão, contei minha história, dinheiro na mão, perguntei o preço da mala amarela. Eu paguei o preço que ela pediu, ela me entregou a mala empoeirada e disse que desde o dia que eu parti, a mala ficou num canto guardada. Peguei o caminho de volta pra casa, trazendo comigo o que um dia ficou. Quando avistei meu velho sorridente, eu disse: papai, me trouxe um presente e me devolveu o que me emprestou. Meu pai viu a mala, sentiu emoção, me deu um abraço e me falou chorando: meu filho, eu lhe dou essa mala amarela, herança que agora estou te deixando. Tony, a voz, emoção do rádio. O artista que surge se eterniza dentro do nosso meio, né? Um artista que realmente é muito respeitado há muitos anos na estrada, ator, cantor, contador de caos. Enfim, ele é chamado também de Senhor Brasil. Destaque especial para o talento e a voz de Rolando Boldrin. Na volta daquela estrada, em frente àquela encruzilhada, todo ano a gente via lá no meio do terreiro a imagem do padroeiro São João da freguesia. Do lado tinha fogueira e em redor a noite inteira tinha caboclo violeiro. E uma tarde, Terezinha, cabocla bem bonitinha, sambava nesse terreiro. Era noite de São João. Tava tudo no serão, tava Ramão, um cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, talvez confessar seu amor. Chico Mulato era o festeiro, caboclo bom, violeiro, sentiu frio seu coração. Rancou da cinta o punhar e foi os dois encontrar. Era o Rivá, seu irmão. Hoje, na volta daquela estrada, em frente àquela encruzilhada, ficou tão triste o sertão. Pro morde de Terezinha, essa tá de caboquinha, nunca mais teve São João. Tapera de beira de estrada, que vive assim descoberto, por dentro não tem mais nada, por isso ficou deserto. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores, mas quando Chico foi embora, na vila ninguém mais sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. A causa dessa tristeza, sabida em todo lugar, foi a cabocla Tereza, com outro ela foi morar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar, vivia triste calado, querendo só se matar. E o Chico acabrunhado largou então de cantar. Emagrecendo, coitado, foi indo até se acabar, chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. E todo mundo chorava a morte do cantador. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou. E todo mundo chorava a morte do cantador. Todos os dias. Você sempre sintonizado. Tony Gobide. Hoje eu vou cair na farra, quero só gandaia, vou arrepiar. Cachaça, muita pingaiada, com a mulherada vou descabelar. Não tenho hora pra voltar, deixo o pau torar pela madrugada. De bebida forrar a mesa, não vai ter tristeza, eu tô na parada. Batendo palma, batendo pé, tontim, tontim, rodeado de mulher. Batendo palmas, batendo pé, tontim, tontim, rodeado de mulher. Hoje eu vou cair na farra, quero só gandaia, vou arrepiar. Cachaça, muita pingaiada, com

boiadeiro que viaja o ano inteiro, tocando boi pantaneiro, vivo sempre com prazer. Sou de respeito, meus negócios são bem feitos e ninguém não põe defeito no que eu penso de fazer. No Brasil inteiro, na classe de boiadeiro, tira em primeiro lugar. No 38 sou ligeiro, no pinguelo, se me chama pra um duelo, eu não uso enjeitar. Mas também sou justiceiro. Quando eu pego um desordeiro, eu não deixo ele escapar. Eu não aceito ninguém me desafiar, se alguém me provocar, já sabe que vai morrer. Tem outra coisa que eu falo com franqueza, eu nunca tive tristeza, nem mulher pra me convencer. Sou bandoleiro, vivo como a beija-flor, eu nunca senti uma dor que me fizesse chorar. Sou resolvido, não conheço o que é medo, eu não sei guardar segredo, fale, posso aprovar. Moça bonita que eu gosto de amar, e mulher sendo casada eu costumo a respeitar. Moça bonita que eu gosto de amar, e mulher sendo casada eu costumo a respeitar. Tony Gomid, a voz, emoção do rádio. Você que está fazendo a Rádio Terra, nesse horário, a melhor companhia em todo o território nacional, em todo o Brasil, ouvindo a boa música caipira, pois é, aqui a gente toca, você pede, eu toco. Eu toco agora, para recordarmos, olha só, Renê e Ronaldo. Sobre a plantação. Certo, 23 horas e 37 minutos. Terra! A voz, emoção do rádio.